standing by a minute. Stand by. The push. Despachar o Tango Zulu. Passou externo, vai checar o voo no 604. Voo no 604, tá livre o pouso na 10, vento é 150 graus, 10 nós. Livre o pouso na 10, voo no 604. Commander 077, push and start approved. Agora centro Recife, 126, décima 8, 5, alterna, 125, décima 4, 5. 2685, 2545, bom dia, obrigado. Tá bom. Obrigado. No solo aos 30, libera a direita e chame o solo 1219. Direita, solo 219, vou 604. Vamos chamar agora o centro Recife. 126.0, alterna 128.8. 126.0, alternando 128.8, dando 3561. Quase livrando. Bona 604, boa noite, táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, chamando antes Juliette, voo 604. Objet 5836, tá com 127 a bordo, autonomia de 3 horas e 12 minutos. Alterna Aracaju, tá pronto para o táxi. 5836, seguezinho ainda, no ponto de espera 1862, ajuste 1014 agora. O PAB é 1 ou 1 7? 1 2 7, Autorizado Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 612. Webjet 5836. Tem 127, morreu. Solo Salvador, tá 3662, pushback, estacionamento, posição 8. Gente, aguarde bastante. Assim que o Condor passar a retaguarda, será autorizado o pushback acionar. Desde após o Condor, na M3 0350 para Recife, autorizado via 358, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-35, transponda 5533. 0 na chegada Mar, altimetrando 0-4. Destinação 10-0-5-0, chegada Mar, 1-0-4, 7-6-7-4. Transponda 5533 e nível autorizado foi o 350, 350. A primeira curva é à esquerda. Web 5836, tá livre, alinhar e decolada 1-0, o vento 1-4-0 graus, 9 nós. Livre elemento de decolagem da 1-0, Web 5836. 0-7-7 do Cotec. Zero 77, tax slowly until holding point via India. Direct contact tower 118.6. 281014. Condor 077, taxi holding point runway 10 via India, contact tower 118.6 and QNH 1014. Condor 077, how many people on board do you have? 264 plus 9 crew. 04, portão 5, Gilete, portão 5. 5, Gol, 04. 1-2-6-8-5. Para o Galeão, 380. 1-8-8-9, só um minuto para copiar. Entre na sua escuta. Salvador, tá 3-8-5-8, posicionamento 07. 5-8. Para o pushback simultâneo com o abelho da companhia sua esquerda, após o condor está autorizado. Pushback acionado. Chame para o táxi. Coordenação, companhia esquerda, posicionamento, chama táxi 3858. Após o condor passar a retaguarda, 3858. Após o condor passar a retaguarda. Após a passagem do condor está autorizado, 3662? Na afirmativa, 3662. Chame para o táxi. Ciente, autorizado, 3662. Gente. 164 pessoal on board. 274 persons on board. 264 passengers plus 9 crew. Okay, 274, thank you, good luck. 273, good night. 5836, decolado aos 37 e chame o controle 1935. 1935, 5836. Savannah Tower, good evening, Condor 077. Condor 077, good evening, clear the line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, Condor 077. Data, saída da AEL, lida após lida B10. Segue aí para November 57, Porto Seguro, apesando meia após conforme plano. Controle 1-9-35, transponda 5541. Ok, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10, compre o perfil da saída da EL, após Leda Bidev, intercepta a Upper November 857 até Porto Seguro. Controle de saída 10935, transponder 5541, voo 1889. 1889, primeira curva à direita, chame para pushback ação. Ok, primeira curva será à direita, chama na pronta, voo 1889. Solo para o táxi 3662 com 162 a bordo, Fortaleza 0240. Clear to take off, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Condor 077, clear to take off runway 10. Foi entrecortada, pode confirmar? Autorizada a sinal do procedimento ILS a ser visto no zero, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.4, resposta que é estabilizado. Autorizado o procedimento ILS a ser visto no zero, desça para 2.000 pés, no 0.4, reportar estabilizado o EPET 5746. Controle Web 5836, agora estabilizando a radial 072, cruza 5500. Web 5836, contato radar 7 milhas nordeste de Salvador, suba ao nível 330 na saída Fuca, transição Caju. Fuca Caju 33, 330 5836. Controle Salvador, uma boa noite, alô Chanel 6313 com a informação Whisky. Chanel 6313, controle Salvador, boa noite, assina intensificação, desça para 4.000 pés na chegada Bonfe, altímetro no 0.4. 4.014 na bolsa, autoriza pro de pelo? Autorizado. Obrigado. Salvador 3850, táxi 161, 4 e 10, autonomia alterna João Pessoa. São 3850, táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 1-8-62, existe 1-0-4. Índia, ponto de espera 286014, 3850. Condor 077 and Bone at 40, call departure on 119 at decimal 35. Number 935, Condor 077, good night. Red Air, good evening, Condor 077, passing 1800, climbing level 310. Condor 077, radar contact on departure, climb to flight level 310, book a departure, depart transition. Condor 077, climb level 310, book a departure, depart transition. 3, Salvador, boa noite, TAM 3258, aproximando o ponto de espera, dá 1-0, pronto. Gente, o TAM 3258 está autorizado a linha aí decolar, dá 1-0, vento é 1-30 graus, 8 nós. A linha decola da 10, 3258. Objeto 5836, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife, 12085, alterna 125 455836, boa noite. Só. TAM 3858, decolado aos 45, chame o controle 1935. 1935, 3858, obrigado. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858. 3858, contato radar na decolagem, subam nível 370 na saída MOM, transição próxima. 370, TAM 3858. Leão Falso, boa noite, prossiga. 118, décimo 1, 612. 118, minha dúvida, boa noite, 1767. Oi, Salvador, boa noite, o EFESH 6748. Está 4 milhas externas, estabilizou em LS, está avisando. Ok, aguarde liberação com o pouso do EFESH 6748. Aguarde fechando 014. 1014, aguarda livre pouso do EFESH 6748. TAM 3662, decolagem autorizada da 1-0, o vento é 1-40 graus, 8 nós. Iniciando TAM 3662. Isola 512, boa noite, Maceió 330 autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, reta Puca transição Caju, controle 199.35, transponda 5545. Marcel autorizado, 330, o nível, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. 119.35 é o controle, 5545 é o transponder, TAM 3152. 3152, correto, para o pushback essa noite. Obrigado. O Cabe 6748, livre pouso 910, vento 140 graus 9 nós. Livre pouso 910, Webjet 6748. Botar 3662, decolado aos 47, chame o controle 1935. 1935, boa, obrigado. Olha, tá 3662, boa noite. Tá 3662, boa noite, contato radar na colagem, suba nível 370 na saída Fuga, transição de barco. 3662, tá 3662. Tá 3858, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando nível 055, em descida para 4 mil pés, Airbus 320. Avisão, 3652. Você vai coordenar a proa de frota? Aguarde. Obrigado. Oceano M313 autorizado ao final do procedimento LSX8, desceu para 2000 pés, altímetro no 014, repórter estabilizado. Descendo para 2000, está autorizado, repórter estabilizado, 6313. Condo 077, contact now receive center, 126.85, if unable 125.45. Firma remota para pushback. Ok, Oceano 6201 autorizado para pushback e acionamento, chame para o táxi. Para o táxi. Salvador, Gol, no 604. Senhor, informação X-Ray, quando possível, autorização Fortaleza. Ok, Gol, no 604, autorizado 370 para Fortaleza, via uniforme Zulu, Polonave. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 199.35, transponder 5546. Do Fortaleza 370, Pesulu 19, decola 10, curva esquerda, Momo, Froti, controle 1935, transponder 5546, Gol 9604. 9604, correto, chame para o pushback acionar. Chamará, posição 5. O 6748 da UEL no solo 50, chame o solo 129. Solo 129. Salvador, boa noite, Juliette 6748, livrou a direita na frente, escuta. Juliette 6748, boa noite, taxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Pronto, 7-6-3 no zero. Irá ingressar no pátio, um Boeing da Web. Passar a guarda na empresa da companhia após será autorizada. Deixa eu ver com essa. Durante o curso, então. Suíte 58, chama o centro Recife. 126.85, alterna 125.45. 2.5, obrigado, 3258. Ok, Oceano 6313, avistado, livre pouso 910, vento 130 graus 8 nós. Livre pouso zona 10, 63 zona 3. Escuta, no 889. Chiné 6201, 97 a bordo. Estamos com 2 horas, 3 horas e 30, terminando com fins. Chiné 6201, táxi via Índia, aguardando apenas o banho da live, né, ingressando no pátio principal. No ponto de espera, torre 1862, registro 1014. Ok, via Índia, aguardando o EF 63602. Gente, o Romeu Alfa Alfa autorizado a acionar e chame táxi. Gente, pode reportar para o táxi. São 3662, chame Recife, frequência 2085 até 2545. Desculpa, só poderia confirmar a frequência. Estimativo, a primária 12685 e a secundária 125.45. 2085, 2545, obrigado, Paulo. Boa noite, bom voo. Obrigado. Paulo, Salvador, OTAN 3152. Cruz é o número 3 no setor. Aguarde autorização. O 6390, após a passagem do rebote da companhia, pode iniciar. Autorizado. Aguarde instante, Oxenay. Guardando. 6201, prossiga até o ponto de espera, por gentileza. No 889, solicitou acionamento na posição e com autorização posterior de pushback. No 889, aguarde só um instante após o avião que será autorizado seu pushback e acionamento fará simultâneo com a Avianca que está no portão 1. Então, o aeronave vai passar a retaguarda dentro de instantes e já será autorizado. Ah, tá ok, obrigado. Oxenay 6313, no solo 55, libera a direita e chama o solo 1219. Direita libera 1219. Solo Salvador, uma boa noite, Oxenay 6313, livrando a pista. Oxenay 6313, boa noite, táxi via Alfa, na próxima cidade, táxi Juliette. Alfa antes da Juliette. Sound of ground, Florida West, 775, requesting pushback, engine start. Florida 775, hold position, stand by. Clearance to push. Okay, we'll hold position, 775. Voo 989, assim que a gente passar em retaguarda, efetue pushback similar ao efetuado no pátio 5, ingressando parte da aeronave no pátio 3, para simultâneo com a aeronave que está no portão 1. Ok, gente, após o passar.